peguei um texto que está lá em Êxodo, que fala da saída do povo de Deus, lá do Egito, quando estava cativo. E o livro de Êxodo traz experiências humanas ricas e preciosas. E essas experiências humanas são lições espirituais para você e para mim, para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Se nós olharmos para a história, para tudo aquilo que aconteceu no período do Êxodo, nós vamos ver que nós podemos aproveitar muitas coisas para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Nosso Deus, ao contrário de muitos de nós, ele tem a noção perfeita do que é uma aliança. E ele havia estabelecido essa aliança com o povo de Deus que se encontrava sob escravidão. Vejamos só esses dois textos para começarmos. Êxodo capítulo 2, de 23 a 25, para vermos, aos olhos de Deus, qual era o relacionamento que ele tinha com esse povo que naquele momento estava sofrendo muito. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Antes de passar para o outro, só um minutinho, volta. Olha que expressão linda, que eu espero que isso acalente o teu coração. O povo sofria no Egito, o faraó que infringia aquele sofrimento morreu, os filhos de Israel continuavam a sofrer debaixo de servidão, e por causa dela, oraram, clamaram, choraram em direção a Deus. E diz a palavra que o seu clamor subiu a Deus. Amém? Tenha certeza sempre disso, meu querido, minha querida. As tuas lágrimas, o teu clamor, a tua oração jamais vai passar desapercebida pelo nosso Deus. Esse Deus é maravilhoso, ele é fiel. O texto seguinte. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esse é o primeiro texto. Agora eu queria Êxodo 3, de 7 a 10. Êxodo 3, de 7 a 10. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Notem que, por causa dessa aliança que Deus tinha com esse povo, Deus ele não apenas vê o sofrimento daquele povo, ele não apenas escuta a oração, ele não apenas vê as lágrimas derramadas por aquele povo, mas ele vai e intervém nesse sofrimento. Ele quer mudar o estado de coisas no meio do seu povo. Ele sabia bem o que é estabelecer uma aliança com um povo. E era uma aliança tão perfeita para Deus. Para Deus, infelizmente, nós, do nosso lado, do lado de cá dessa aliança, a gente falha demais. Mas Deus é maravilhoso. E ele parece que enche a boca para dizer, meu povo. Então ele sabia muito bem que ele tinha responsabilidade, que ele tinha uma aliança com aquele que ele chamava de meu povo. Bom, e o que se segue no relato desse livro, no livro de Êxodo, é uma das mais espetaculares intervenções divinas na vida dos homens. Homens, repito, que têm uma ligação especial com Deus, a ponto de serem considerados povo de Deus. Aí eu pergunto, nós estamos falando do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu. Qual é a nossa relação com Deus? Por que eu sempre faço isso? Porque eu sou obrigado a estabelecer essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque a própria palavra diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam a acontecer realmente durante a Nova Aliança. Esse período que eu e você estamos vivendo, depois da vinda de Jesus. Então, tudo aquilo que aconteceu, todas as experiências que aconteceram no Antigo Testamento, elas refletem como realidade na tua vida e na minha vida. Então, se o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é chamada de meu povo por Deus, como eu e você, que somos igreja de Cristo, como nós somos reconhecidos, como nós somos chamados, como nós somos vistos por Deus, já que nós temos também uma aliança com esse Deus. Então vamos ver lá. As respostas estão em três passagens do Novo Testamento. A primeira delas, Tito 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse texto diz que Deus purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu. Essa é a posição que se ocupa nessa aliança com Deus. Vamos ver um outro texto, Tiago 4, verso 5. Esse é até bastante forte, Tiago 4, verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Olha só, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Esse nosso Deus maravilhoso, longe de se tranquilizar com a lealdade dividida do seu povo, Ele tem ciúme de nós, no seu anseio de um relacionamento cheio de fidelidade da nossa parte. Se eu, como igreja de Cristo, pertenço a Deus, Deus não quer dividir a sua glória com nenhuma outra coisa. Presta bem atenção, igreja. É essa a tua postura no reino de Deus. É essa a tua posição aqui na terra. Nessa aliança com Deus, o Espírito Santo tem até ciúme se você começar a olhar e desejar outras coisas com a mesma disposição que você deseja ter intimidade com Deus. Então, somos também povo de Deus e povo para viver exclusivamente como possessão desse Deus. Mais um texto, 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, essa é super conhecida, vira e mexe, eu leio aqui para vocês. 1 Pedro, isso, 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e olha lá, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui ele está falando mesmo com a igreja. Tá? Porque muita gente aí fora que se considera filho de Deus está fora dessa filiação por causa da Bíblia. Tá? Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que receberam essa filiação por adoção, por crerem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como vimos por esses três textos, a relação da igreja com Deus também é de aliança, de posse, porque nós somos o povo de Deus. Nós fomos comprados por alto preço, o sangue de Jesus. Somos propriedade do Altíssimo Deus. Amém, igreja? Se você concorda com isso, nós vamos ver que as verdades espirituais que a gente extrai do Êxodo, da experiência do povo hebreu no Êxodo, serve para você e para mim. São realmente verdades espirituais, lições espirituais para a nossa vida com Deus nos dias de hoje. Então vamos voltar lá para o Êxodo do povo hebreu, para assim tirarmos proveitos então dessa experiência que um povo teve. Nunca, jamais um povo teve uma experiência tão rica de intervenção divina nas suas vidas, como aconteceu no Êxodo com o povo de Israel para ser liberto da escravidão do Egito. Então, é uma coisa muito importante para que você e eu estejamos nos aproveitando disso. Uma das coisas que podemos ver nessa história toda é que o faraó, percebendo que estava lidando com um poder desconhecido, o poder de Deus, tentou conseguir um meio termo com o povo de Deus. O que seria meio termo, igreja? Eu quero uma coisa, o outro lado quer outra coisa. E a gente começa a discutir, e a gente chega a um bom termo. Olha, nem tanto para você, nem tanto para mim, no meio, tá bom? A meio termo a gente resolve o problema. Oh, falou, está resolvido. O que é a figura do Egito na Bíblia Sagrada? O que significava o Egito na Bíblia Sagrada? Para o povo de Israel era servidão, escravidão, tá? Para nós, nós podemos dizer que isso representa a escravidão, a servidão que o pecado traz para as nossas vidas. Muito do sofrimento, das lutas que o mundo passa, Deus não queria que nós passássemos. Só passamos por causa da escravidão do pecado, da cegueira que o mundo tem, por não olhar para Deus, por não consultar a Deus e levar os seus caminhos do jeito que bem entende. Então, o mundo sofre as consequências disso. Então, se a gente olhar para o Egito, é como se ali fosse o castigo, fosse o pecado. E aí o faraó, aquele cara que está ali a fim de segurar o povo no pecado. A gente podia dizer que representa o inimigo das nossas almas, né? Parece um Satanás. E a gente sabe que por trás dele, das intenções ruins, maldosas dele, o apóstolo Paulo diz que toda intenção ruim, toda a nossa luta não é contra aquele que pratica esse mal, mas contra quem está por trás de tudo isso, que é Satanás, que faz com que o mundo esteja permeando no maligno, nas trevas. Bom, então, já que é assim, Deus ouve o choro do povo, ouve o clamor do povo, ouve a oração do povo, prepara Moisés e diz assim: vai, que você vai libertar o meu povo desse sofrimento. Eu ouvi a oração do meu povo e te levantei para que você vá e liberte o meu povo dessa opressão, desse castigo, dessa situação tão ruim que ele vive. Aí ele se encontra com o faraó. E ele diz para o faraó o que ele vai fazer em nome de Deus. Faraó, deixa o meu povo ir. E aí, a gente vê que tudo começa a acontecer. E agora eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque Satanás continua a usar esse tipo de artimanha até hoje nas nossas vidas. Ele lança sempre um meio termo para que nós, igreja, hoje, não possamos nunca nos aliançarmos e aproveitarmos de tudo o que Deus tem para nos dar. De tudo que nós podemos receber e também dar em nome do Senhor e Salvador da nossa vida, que é Jesus. Então vamos lá. Êxodo capítulo 8, versos de 25 a 28, e a gente vai começar a entender o que é esse meio termo que o faraó tentou jogar para Moisés. Êxodo 8, 25 a 28, diz assim: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Ainda faz uma graça, né? Vem com esse cinismo todo, vocês vão... Não passa muito do portão, não, tá bom? Não vai lá 3 dias, não é muita coisa. Vem, ora bem aqui pertinho que eu possa ver, e ó, não esqueçam de orar por mim. Ainda tira um sarro de Moisés. É isso que ele oferece. Moisés diz assim: ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. E o faraó diz assim: olha, não é bem assim. Ofereça, mas não saia, não vá até o lugar onde Deus quer. Vem um pouquinho mais para cá, fica mais perto do cativeiro. Uma vez conversando com o Fernando, e ele falava assim: olha que legal essa... A gente até comentou numa sexta-feira. Como é impressionante como às vezes as pessoas dão mais crédito para a palavra do inimigo do que para a palavra de Deus. Um exemplo clássico, ele lembrou, é de Eva. Eva no Éden. Está ali recebendo um rolê da parte de Satanás, que falou: não vai comer do fruto, não? Pô, que fruto bacana, tudo. E ela começa a dizer, e ele pergunta para ela: mas o que Deus disse sobre esse fruto? Ela começa a falar, e ele começa a dizer que não é bem assim. E ela vai para a árvore comer do fruto, baseado na palavra da serpente, do inimigo, e não na ordem de Deus. A ordem de Deus já ficou para segundo plano. Ela conseguiu moldar essa vontade de Deus segundo a palavra do inimigo. Olha, Satanás querendo fazer isso aqui de novo. Olha, eu deixo vocês irem, mas não vai muito longe. Moisés tinha dito: tem que ser uma viagem de 3 dias, porque nós vamos oferecer sacrifícios como Deus quer, como Deus mandou, sem meio termo. Êxodo 10, 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco. Cínico de novo. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. Novamente, o inimigo apresentando um meio termo. O faraó permite que os adultos saiam, porém, sem as mulheres e sem as crianças, somente os homens. Novamente, o inimigo tentando dourar a pílula, tentando disfarçar aquilo que se transforma, para Deus, numa tremenda de uma rebeldia, numa ofensa. Porque se Deus, aos olhos de Deus, Deus perfeito, ele olha o outro lado da aliança e vê você, vê o povo de Israel, vê a mim. E quando a gente começa a aceitar meio termo, nós estamos entristecendo o coração de Deus, que não quebra essa aliança de maneira nenhuma. Ele é sempre perfeito na sua postura nessa aliança. Somos nós é que falhamos. E de repente o inimigo vai e diz assim: olha, eu deixo novamente você aqui na minha presença, mas que chato. O que você quer? Quero sair para oferecer sacrifício ao meu Deus. Quem que vai? Vai todo mundo, inclusive os nossos bens, inclusive os rebanhos e tudo. Não. Vá os homens só, deixem os filhos e as mulheres aqui, e os rebanhos. De novo, ele não aceita. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Mais uma vez, e as pragas lá, comendo o Egito, destruindo lá gente, gente morrendo por causa das pragas, o Faraó vendo o poder de Deus, amigo, um Deus que tem aliança com aquele povo. E de repente, quando Moisés se apresenta para dizer: agora nós vamos sair, né? Agora você vai tirar. Não, vamos fazer o seguinte, vai todo mundo, mas deixa os bens. Novamente, uma tentativa de acertar, de fazer um acerto, né? Esse faraó parece meio brasileiro, sempre um acertozinho, aí vai rolar sempre algum comentário, alguma coisa. Olha, não vamos fazer exatamente dessa maneira, mas como você é chato, muito perfeito, vamos quebrar isso aí. Agora vai todo mundo, quer ir o povo? Vai todo o povo, mas deixa o gado, deixa os bens. Vamos ver agora, gente, quantas lições a gente pode tirar dessa maravilhosa experiência do povo de Deus no Egito. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, primeira coisa de tudo, é a falta de temor a Deus por parte do faraó do Egito, que tinha sempre que limitar algo no pedido que Moisés fazia. Quando Moisés vinha, e estava mais do que claro, por tudo que o Egito estava sofrendo nessa altura: ó, você não vai deixar o povo sair? Então amanhã todas as águas do Egito se transformarão em sangue. Batata. Acontecia aquilo, ninguém podia tomar água, ninguém podia tomar banho, ninguém podia pescar, porque tudo que era água do Egito se transformava em sangue. O faraó está vendo isso. Mas ele era teimoso. E ele queria sempre tirar uma casquinha, dar uma detonada nessa que era a vontade de Deus. O que Moisés vinha pedir para o faraó era ordem divina. E o faraó sempre, com falta total de temor, tentava desobedecer um pouco que fosse essa ordem. Ou seja, ele queria sempre que prevalecesse a sua autoridade de ser humano, de autoridade terrena, de faraó do Egito. Você vê que, mesmo com as 10 pragas, a humildade, a simplicidade não se abateu sobre aquele homem, ele não deixou que isso acontecesse. E o que, que a gente vê? Que Deus tem toda a autoridade sobre tudo, nos céus e na terra. 2 textos só para a gente ilustrar isso. Daniel 4,32, por favor. Daniel 4,32. Diz assim: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quem é esse aí? Nabucodonosor. Nabucodonosor passou um tempinho pastando, comendo grama. Por quê? Porque ele se achava o cara. E ele começou a entrar numas de desafiar Deus, porque na verdade ele não conhecia profundamente o Deus de Daniel. E de repente o Deus de Daniel faz ele ficar maluco e passar um tempo que nem um bicho no reino dele. E diz a palavra que é para mostrar que Deus é Deus sobre todas as coisas. Amém, igreja? Apocalipse 19,16, um outro texto que fala dessa soberania do nosso Senhor. Apocalipse 19, verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha a descrição de Jesus. Olha como ele vai vir. Escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Salvador da tua vida. Então não dá, queridos, para fazer experiências com esse Deus, para testar a paciência de Deus, para testar a vontade e a autoridade de Deus em relação à nossa própria vontade, em relação à nossa própria autoridade. O faraó fez isso porque subia a cabeça dele. Líder máximo da maior potência da altura. Aconteceu a mesma coisa com Nabucodonosor. Pô, Babilônia, a grande Babilônia. O cara era líder, era rei dessa Babilônia, subiu a cabeça. Mas sabe o que é ruim nessa relação que nós temos com Deus? Que esse tipo de afronta, se é que a gente pode dizer assim, à autoridade divina, pode também acontecer nas nossas vidas. Nós que temos aliança com Deus, nós que somos povo exclusivo de Deus, nós também às vezes pecamos. O que Satanás deseja é que passemos Deus para trás. E na questão da autoridade divina não é diferente. O inimigo sempre vai te oferecer um meio termo. E esse meio termo sempre vai parecer, pela astúcia dele, bastante interessante. O cara está ali descendo o cacete em tudo e em todos, usando a língua dele para o mal. Ele muitas vezes é, por ser igreja, ele é aconselhado, alertado pelo Espírito Santo de Deus. Mas rapidamente ele reage e diz assim: mas eu tenho razão, eu preciso colocar o meu ponto de vista nessa questão. E muitas vezes desafia a autoridade divina. E aí para nós, gente, para nós a coisa fica mais séria. Por quê? Porque nós não somos um povo que ouviu falar de Deus. Nós não somos um povo que tem pouca intimidade com esse Deus. Você tem o manual do fabricante aqui em cima, é a Bíblia Sagrada, que te diz o que você pode e o que não pode fazer. Como a tua vida vai ficar muito melhor se você seguir determinadas orientações. Então não dá para a gente arrumar desculpa, não dá para a gente bater boca com Deus, principalmente em relação à autoridade divina sobre a tua vida, autoridade de Deus sobre a minha vida. Não dá. Deus se ofende, Deus se entristece demais com isso. Deus quer orientar toda a nossa vida. Ele anseia por isso através do seu Espírito que está em nós. Mas a gente teima muitas vezes em tomar atitudes que, quando nós as tomamos, muitas vezes soa aquela campainha de alerta do Espírito Santo de Deus que habita na igreja. E mesmo assim, nós nos tornamos teimosos e fazemos o que dá na nossa cabeça. E é impressionante, queridos, como isso é real. É impressionante como, e eu não estou falando de vocês, eu quero me colocar. É impressionante como eu tomei atitudes na minha vida em que parecia que alguém dizia assim: se você for por aí, você quebra a cara. E a gente vai até quebrar a cara. Era o Espírito Santo de Deus te aconselhando, te orientando, tentando fazer você não quebrar a cara. Mas você deixa a autoridade divina, o temor parece que diminui, para que você possa dar anseio para a tua vontade. A tua vontade é que tem que imperar. E a gente vai e quebra a cara. Isso acontece? Pode acontecer. Irmãos, obediência a Deus é essencial em nossa relação com o Altíssimo. Que possamos viver em obediência para colhermos os melhores frutos disso. Se você for obediente a Deus, você só tem vantagem. É só bênção para a tua vida. Você só vai colher, de obediência a Deus, bênçãos. Você só vai colher coisas boas dessa obediência. Então a primeira coisa que eu queria falar, olhando ali para o faraó que brincava com o que ele via. Ele via o poder de Deus castigando o povo e ele falava: oh, agora eu deixo vocês ir, não esqueçam de orar por mim, mas eu não deixo vocês irem do jeito que Deus quer. Eu quero que vocês estejam indo do jeito que eu quero. respeitando sempre a autoridade divina. Isso é para o faraó. Isso é para Nabucodonosor. Isso não é para a igreja. Amém, igreja? Amém? Uma segunda coisa. Reparem que quando o inimigo dá a opção do meio termo, isso sempre vai envolver a nossa vida por inteiro. Envolve teus interesses, teus familiares, teus bens, tudo que tem a ver contigo. E principalmente, o que mais o inimigo talvez tente atingir com o meio termo, com uma aliança na base do meio termo, obediência na base do meio termo, é o nosso relacionamento com Deus. É isso que ele há 6.000 anos tenta destruir. Vejamos no caso do povo hebreu no Egito. Moisés apresentou a vontade de Deus ao faraó. Êxodo 5, verso 1, por favor. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Está bem claro? Antes de acontecer tudo aquilo que a gente leu, Moisés vem e diz assim: o meu Deus está mandando, deixa o meu povo ir. O faraó apresentou então todos aqueles meios termos. Eu deixo, mas nem tanto. Vai nessa, assim a gente não arruma confusão. Jamais isso foi aceito por Moisés. Êxodo 10, 25 e 26. Êxodo capítulo 10, 25 e 26. Por isso que Deus amava esse homem. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. E por não sabermos como vamos servir ao Senhor, nenhuma unha fica aqui. Eu vou fazer exatamente o que Deus está mandando. Para uma pessoa que realmente teme a Deus, serve a Deus, não dá para ceder nem uma unha, porque essa aliança pode ficar quebrada. Porque se a gente ceder uma unha, mais um tempo a gente cede um dedo, uma mão e vai tudo embora. E o inimigo está aí para ganhar essa batalha. Ele não vai ganhar, mas alerta, gente, alerta. Vamos ficar alertas para isso. Bom, vejamos o que acarretava esses meio termos que o faraó tentava impor para a vida do povo, para Moisés. Primeira coisa que ele falou: que não fossem muito longe dali para oferecerem sacrifícios a Deus. Deixa meu povo ir? O faraó respondia para Moisés: eu deixo. Até onde vocês vão? 3 dias de caminhada para o deserto, todo mundo... Sai, mas fica aqui pertinho. A proposta era mais ou menos assim: querem ir e se dedicar mais ao seu Deus? Podem fazê-lo. Mas o façam por aqui, nas imediações, para que vocês não fiquem muito longe das influências do vosso cativeiro. Que a pequena distância que nos separa não os faça esquecer desta vida que levam. Olha só, gente. Era liberdade parcial. Eis aí a proposta do meio termo para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós, em Cristo Jesus, ganhamos uma nova vida. O velho homem já não deve existir mais. O que deve existir é um novo coração, uma nova mente, um novo falar, um novo agir. Tudo isso feito por obra gratuita, de graça, do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? A nossa vida foi transformada. Mas aí, de repente, o inimigo começa a fazer você se lembrar de resquícios do velho homem, da velha criatura, do eu antes de Jesus. E às vezes eu começo a lembrar disso até com uma certa saudade. O povo de Israel fez isso várias vezes no deserto. Ah, por que que a gente saiu do cativeiro do Egito? E aí, se encontrarmos esses resquícios, a gente deve clamar, queridos, pela ajuda divina para a gente se escapar disso, ileso. Se a gente olhar, isso eu até falei, acho que foi na quarta-feira, se a gente olhar para Gálatas capítulo 5, a gente vê lá a relação que Paulo dá de obras da carne. E diz assim, a igreja não deve viver nisso. Aí ele dá a relação do que é o fruto do Espírito. A igreja deve viver nisso. Gálatas 5, a partir do verso... Acho que as obras da carne estão a partir do verso 19. Bom, aí eu olho e vejo. Impureza, lascívia, ciúmes, inimizade, invejas. Todas essas coisas devem ser eliminadas na vida do novo cidadão em Cristo Jesus. O que mais? Medo. Medo também. Eu tenho medo de dar cara para bater, dizer que eu sou cristão e tomar um sarro pela cara. Eu tenho medo de me posicionar e de repente perder o meu emprego. Todas essas situações não deveriam se nomear entre a igreja de Cristo. Mas dissensões acontecem na igreja de Cristo? Invejas acontecem na igreja de Cristo? Divisões de todo tipo acontecem na igreja de Cristo? E eu respondo para vocês, infelizmente, sim. Inimizades acontecem na igreja de Cristo? Sim, sim. E tudo isso é o quê? Segundo a lista do apóstolo Paulo, são obras da carne que nós não deveríamos viver nelas. Pronto, está aí. O plano de Satanás é esse. É que você viva. Você pode até viver a tua nova vida, mas não viva tão nova assim. Lembre-se e viva aspectos da tua vida passada. E com isso, você vai ofender a santidade de Deus que você representa hoje. Era mais ou menos o que ele queria lá no deserto. Vão, mas não vão muito longe. Não fiquem fora da influência do cativeiro. Vocês podem oferecer ao vosso Deus, mas eu quero estar de olho em vocês. Eu não quero perdê-los de vista. Talvez seja isso que Satanás, ao olhar para nós, deseje. Não teve jeito, ele escapou das minhas mãos. Agora está aí, é luz. Num mundo que está em trevas, ele é luz. O nome dele está escrito no livro da vida. Mas pessoal, vamos trabalhar para azedar essa nova vida. Vamos fazer com que ele sinta saudade de alguns aspectos da antiga vida. Vamos tentar fazer, não vamos perder ele de vista. Vamos tentar esse cristão se transformar num cristão de Araque. Porque não tem coisa pior do que um testemunho que não bate com a pregação. E aí, ele libera, mas nem tanto. Olha que coisa impressionante. Olha que meio termo assustador é esse. Então não se esqueça, por favor. Analisa a tua vida cristã. E à medida que você perceber obras da carne, que todos nós, me coloco em primeiro lugar aqui, somos passíveis de viver, porque nós somos pecadores, mas nós não vamos poder chegar para Deus e dizer assim, eu não sabia. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você gritando, isso é obra da carne, foge disso, viva pelo Espírito. Tem uma decisão para tomar, o Espírito grita uma coisa e a carne grita outra. Se você for para o lado da carne, o problema é teu. E aí o que a gente apresenta? Uma meia transformação. Uma meia vida vitoriosa. Uma meia vida nova. Se Moisés tivesse aceito o meio termo do faraó, o povo estaria vivendo dessa maneira, sacrificando ali pertinho, sob a influência. Moisés foi temente a Deus, levou o povo para longe, mesmo assim o povo continuava a sentir saudade do deserto. Sentir saudade do Egito. Então olha como a nossa vida não é fácil. E Deus sabe disso. Por isso que ele providencia armas tremendas para você e eu usarmos, para que a gente possa viver realmente uma nova vida em Cristo Jesus. Ele disse, gente, que o caminho era apertado. Esse caminho não é fácil, não é espaçoso, mas é possível de ser trilhado em Cristo Jesus. E a gente só colhe bênçãos com essa fidelidade a essa aliança. Então, qual foi o outro meio termo que Faraó apresentou para Moisés? Que fossem apenas os homens, sem mulheres e crianças. Vão só vocês, deixa a família aqui, deixa os filhos aqui. A gente cuida deles. Vão só vocês. Esse meio termo também é assustador. Quando Deus nos chama, ele está pensando, queridos, em todos os nossos familiares. Quando você se levanta como um cristão que aceitou Jesus, como que tem uma intimidade com Deus verdadeira em Cristo Jesus, a tua família tem agora um elo com Deus, mesmo que ninguém tenha a mesma fé que você tem. Deus estabeleceu uma ponte entre o homem, o ser humano e ele. Essa ponte é Jesus Cristo. Mas ele tem também um contato precioso entre esse ser humano e ele, que é você, que sou eu, com as nossas orações intercessórias, com o nosso testemunho de vida. Os nossos familiares, ao ver-nos, precisam desejar a Cristo. Eu quero o que você tem. Eu quero a paz que excede todo entendimento. Eu quero essa alegria que ninguém tira. Eu quero essa santidade que faz com que você não se corrompa nunca. Eu quero essa tranquilidade que você tem em momentos de grande luta. E aí a gente vai poder pregar. Isso é Deus na minha vida. Se eu pensar que o meu cônjuge é um cabeça dura, é um cabeça de pedra, aquele não tem jeito, nem Deus dá jeito nele. Se você pensar assim, a impressão que dá para Deus é que você assinou uma carta de meio termo com Deus. Porque Deus, quando te levou, imediatamente ele já está de olho na tua família, e você é testemunho vivo naquele lar para que esse seu cônjuge possa ser alcançado. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou jogando sobre você fardo mais pesado que você possa carregar. Eu só peço é que se o papai, a mamãe, os filhos, a mulher, o marido, se não são crentes, se não são salvos ainda, se não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não desista disso, porque você é o elo que pode fazer isso possível. A tua intercessão é ouvida por Deus. Não deixe de orar um dia sequer por esse familiar, porque o Senhor Deus quer você e todos os teus. Veja bem, eu não estou pregando aqui que a tua conversão salvou a tua família, não é isso. A salvação é pessoal, mas a tua vida nova, a tua vida santa, a tua vida cheia do poder de Deus naquela casa faz diferença sim, porque muito pode a oração de um justo nos seus efeitos. Então, não dá para assinar meio termos nesse ponto com o inimigo. E foi isso que Moisés fez. Se não é para ir com todo mundo, nós não vamos. Dá-lhe praga na cabeça do faraó. Mas eu não vou deixar os filhos para trás. Eu não vou deixar a esposa para trás. Eu não vou deixar de lutar pelos meus familiares. E é isso que a igreja tem que fazer, porque nós também somos um povo de Deus. Amém? Qual foi o outro meio termo proposto pelo faraó para Moisés. Que o povo fosse, agora pode ir com todo mundo, mas deixa a carteira aqui, deixa os bens aqui, deixa os rebanhos aqui, a gente toma conta para você. A resposta de Moisés foi: nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha ficará. Deus tinha escolhido o homem certo, que não faz acordos com as trevas. Uma das tentativas mais insistentes, queridos, do inimigo através dos tempos, tem sido de impedir que o povo de Deus o sirva com os seus bens. Muitas pessoas que passam pelas igrejas se dedicam plenamente a Deus e à igreja, até o momento, até a linha que separa esse serviço do bolso. Chegou ali, não mexe aí, Deus. Esse é meu. Eu custo muito para ganhar. Pronto. Nós não somos aqui de destruir o cristianismo, a doutrina cristã, dizendo que tudo gira em torno do dinheiro, da oferta que você põe aqui. Pelo amor de Deus. Não é isso, não é isso. Mas que é uma estratégia do inimigo. Sempre fazer com que a pessoa separe o que é dele materialmente, o que ele ganhou com o trabalho dele e o que é de Deus. O inimigo sempre tentou fazer o povo de Deus assinar aí um termo de meio termo. Aquela pessoa que se empanturra de pizza a semana inteira, não tenho nada contra isso, coma, que gostoso que você pode. Mas de repente a igreja lança um propósito, vamos doar uma Bíblia por mês para a igreja perseguida que não tem nenhuma? Vamos, não posso, não tenho dinheiro, não sobra. E o cara comeu 3 pizzas na semana, tomou refrigerante e tudo. Mata 3 refrigerantes a menos e ele dá uma Bíblia por mês, por mês. Não é pedir muito. Isso vai ser a diferença desse nosso irmãozinho num rincão aí do mundo perdido. Vai ser a diferença de uma nova vida com o evangelho na frente dele. Mas o cara arruma uma desculpa ali, outra acolá. Não, nisso não mexe. Porque isso é meu. O que que Satanás estava tentando fazer ali? Pode ir, mas deixa os bens aí. O que que Moisés respondeu? Não, com todos os nossos bens nós vamos servir a Deus. Porque eu não sei o que Deus vai me pedir lá na frente. De repente ele quer todo esse rebanho oferecido em holocausto. Não fica uma unha aqui. O homem não fazia acordo, gente. O homem não tinha meio termo. É por isso que esse Moisés era o cara. Quando Deus chega e fala assim: pô, esse povo é ruim pra caramba, não dá para andar com vocês. Vai, o meu anjo vai contigo, mas eu não vou mais. Senhor, se o senhor não for, não vale a pena, eu também não vou. Era o cara. Amor a Deus. Não tem meio termo com o povo de Deus, principalmente com a igreja de Cristo. Porque hoje ficou mais fácil para nós não assinarmos cartas de meio termo. Por quê? Porque o Espírito Santo alimenta a tua vida, encoraja você, aconselha você, consola você. Tudo isso que na antiga aliança, ó, era o maior custo. E se foi possível para Moisés, é possível para cada um de nós. Super possível, plenamente possível que isso aconteça. Bom, o que que eu posso aprender de tudo isso? Eu gostaria que nós orássemos para que todas as áreas da nossa vida fiquem à disposição de Deus. Esquece agora, eu não vou começar com discurso. Vem aqui, oferece o que você tem no teu bolso aí, que você vai ver o que vai cair na tua cabeça. Pelo amor de Deus, se eu fizer isso, que caia um raio na minha cabeça. Mas, tudo na tua vida, deve pertencer a Deus. Não dá para a gente fazer acordos com Deus. Deus, toma conta da minha vida até aqui. Daqui para cá, o Senhor não põe a mão. Isso é exclusivamente meu. O espírito tem ciúme de uma atitude dessa. Quando o cara chega e olha e vê o patrimônio que ele adquiriu ao longo da vida e sente um orgulho tremendo daquilo, e aquilo parece que salta aos olhos dele: pô, que legal, eu consegui tudo isso, nossa, que maravilha, e você é nova criatura, e o cara que está fazendo isso é nova criatura. Deus está lendo nessa expressão de vida que ele também adora tudo que o braço dele conseguiu, tudo que a capacidade dele conseguiu ao longo da vida. A postura do cristão é essa: eu sou nova criatura em Cristo Jesus, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, não é isso? Amém? Então tudo que é meu não é meu, porque eu não vivo mais, é de Cristo, amém? Aí que o Espírito Santo de Deus oriente sempre a tua vida, para você não fazer aquelas loucuras, né? Está ali naquele culto, o negócio está rolando, e de repente, eu sinto no coração que alguém aqui vai doar o apartamento para a igreja. Ah, sou eu, estava pensando nisso, e joga a chave lá. Depois começa a se arrebentar, mete a igreja no pau, para tentar pegar de volta, maior escândalo nos jornais, os caras ficam esperando isso acontecer, né, para noticiar. O fruto é esse? De fidelidade a Deus? Não, nunca foi. O fruto da fidelidade a Deus não é confusão. O fruto da fidelidade a Deus não é descontentamento depois que você tomou uma atitude dessa. Se viesse de Deus, e se vier de Deus, você vai ficar plenamente convicto disso até Jesus te chamar para a glória. Mas o que é isso? É a disposição de que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Deus, disponha de tudo, porque eu não faço meio termo com a minha salvação. É teu, a minha vida nova eu vivo em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, por favor, nós temos, na sutileza de Satanás, falando pela boca do faraó e dizendo assim: você pode ir, mas vai menos. Você pode ir, mas não leva todo mundo. Você pode ir, mas deixa teus bens. Se você olhar, você vai ver que essa é a história do inimigo tentando detonar a igreja cristã ao longo da história. Sirva a Deus, mas nem tanto. Não se entregue tanto. Você parece um bobo. Às vezes usa os nossos familiares. Meu, de novo na igreja? Vai dar dinheiro para o pastor, né? O cara está rico, aquele sem vergonha, tudo. E você toma esse bombardeio de todo lado. Se o teu pé não estiver firmado na rocha, dá para balançar. Dá para balançar. Por quê? Porque ao longo da história nós vemos pessoas e mais pessoas balançando. Ficaram firmes pessoas como Moisés. Não tem acordo. Moisés, eu te levanto para você libertar meu povo. Pelo amor de Deus, eu não, eu sou gago, eu tenho problema. E nossa, de jeito nenhum, eu saí de lá fugido. Tu... É você. Mas como é que eu vou fazer? Não sei o quê. Está vendo esse cajado aí? Pega aí, pegou. Solta ele agora, se transformou numa serpente. Uau. Põe a mão dentro da tua túnica, tira. Ah, está leprosa. Põe de novo. Pô, está boa. Então, esse é o sinal. Tu vai nesse sinal. Falar com o cara que era o presidente Bush da época. Ó, liberta meu povo. Mesma coisa, eu cheguei áudio para o Bush falar: Deus mandou dizer, sai do Iraque. Aí, pelo tamanho da missão, não tem acordo. Não tem meia verdade. Não tem meio termo. Não tem possibilidade de jeitinho. É com Deus. É aliança. Vamos agir do nosso lado do jeito que ele age do lado dele. Amém? Ele entregou o filho Jesus. Ele falou assim: olha, o plano de salvação é esse. Meu filho, A segunda pessoa da Trindade vai à terra, se esvazia de toda a sua divindade e vai à terra. Lá ele vai ser humilhado e morto. Falou? Falou. Chega no jardim do Getsêmani, Jesus, Pai, se possível, me livra dessa hora. E o pai ali, não dá, filho. Tem a aliança feita aí, não dá. Derrama unção, manda o anjo para servir a ele. O espírito de Jesus começa a se tranquilizar e diz, não, é isso mesmo, tem que ir para a cruz. Se Deus fosse um Deus de meio termos, tá bom, está aflito? Levanta, não chora. Vamos providenciar outra coisa, vamos continuar matando os bezerrinhos, boizinho, tudo, fica uma meia aliança. Porque a aliança do passado era perfeita? O que a Bíblia diz? Não, não era. Era uma aliança meia boca. Mas aí vem Jesus e morre de uma vez por todos pelos nossos pecados. Isso é a aliança, esse é o sumo sacerdote, que viveu todas as tuas tristezas, que viveu todos os teus problemas, para que ele possa interceder verdadeiramente junto a Deus. Esse sofreu no nosso lugar, entregou sua vida para que você tivesse vida eterna. Não tem meio termo com Deus. Moçada, não pode se abrasar. A palavra diz que não é para se abrasar, que não é para viver em impureza, em lascívia. Adultos, nós não podemos fazer negócios ilícitos para levar vantagem. Irmãos, paremos de falar mal uns dos outros e alimentar o fogo do inferno. Amém? Não tem meio termo. A partir de hoje, assuma um compromisso que não pode ser quebrado de jeito nenhum, que é o de viver inteiramente para Cristo Jesus. Veja, eu não estou olhando para vocês e acusando-os de que vocês não viveram essa vida até aqui. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que estabeleçam esse compromisso. Porque não é fácil se manter fiel até o fim. Por isso que pessoas como o apóstolo Paulo, eles vibraram no final da vida deles, quando eles olharam para trás e disseram assim, completei a carreira, eu guardei a fé, eu estou aqui firme para ir para o Senhor Jesus e nada roubou a coroa da vida da minha cabeça. Amém? Nós precisamos ser assim também. Na nossa boca tem que ter uma oração. Senhor, me faz como Moisés, me faz como Paulo, me faz como Pedro. Homens que não faziam acordos de meio termo contigo. Contigo não, né? Que todo acordo de meio termo é com Satanás, não é com Deus, não. Então fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui antes da gente orar. Eu pedi para o Fábio que ele cantasse um louvor aqui. Que falasse justamente disso, da nossa entrega total, da nossa disposição total de servir a Deus. Queridos, por favor, não alega mais que você tem pouco tempo porque você trabalha muito, não alega que você não tem competência, não alega que você, por favor, quando a desculpa começar a brotar no teu coração, você fala, em Cristo Jesus é possível, capacita-me, Senhor, para que eu possa fechar essa brecha, para que eu possa me colocar nessa brecha, em nome de Jesus. Amém? Não vamos dar essa colher de chá para Satanás e viver uma vida de meio termo. A entrega foi total, a obra de Cristo foi completa na tua vida. Jesus disse, como últimas palavras na cruz, antes de entregar o Espírito, o quê? Está consumado. Amém? Está consumado, está terminado, é completo, está feito a obra de Jesus na tua vida. Amém? Não viva uma vida com Ele de meio termo. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, depois vamos orar. Presta bem atenção. E louve com todo o teu coração. Se você concorda com aquilo que você está cantando, vem à frente, que eu gostaria de orar pela tua vida. Vamos, com esse passo, simbolizar que nós queremos cada vez mais de Deus, menos de nós, porque essa nova vida vivemos em Cristo Jesus. A autoridade não pode ser minha, a decisão não pode ser minha, a autoridade é toda de Deus, a decisão é de Deus. Deixa Deus agir, não aceite jamais para a tua vida espiritual, para a tua aliança com Deus, para o teu relacionamento com o Altíssimo, qualquer tipo de meio termo que faça com que você esteja quase servindo a Deus. Isso para Deus não interessa, para você muito menos. Isso interessa para o inimigo das nossas almas. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Pai. Temos um Deus fiel, um Deus de aliança, um Deus que nos chama de meu povo, um Deus que do céu se compadece do nosso sofrimento, das nossas lágrimas, da nossa luta. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja esse Deus de amor. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo que Tu és em nossa vida. Muito obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus nos amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Senhor Deus, vai abençoando todos os Teus filhos, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Senhor Deus, uma unção, Pai, que nos faça fiel, que nos faça, Senhor Deus, cada vez mais dedicados, ó Pai, à Tua causa. Que nós possamos, ó Senhor Deus, trilharmos este caminho apertado, este caminho estreito que o Senhor Jesus nos aponta, sempre, Senhor amado, sem nenhum tipo de acerto, sem nenhum tipo de meio termo. Senhor Deus, eu clamo, Senhor amado, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, que o Senhor os alcance a todos, que o Senhor use as nossas vidas como um testemunho fiel, que o Senhor ouça a nossa oração intercessória, que o Senhor possa entrar nos nossos lares e abençoar com a salvação em Cristo Jesus a cada um dos nossos, a cada um daqueles que nós temos clamado pelas suas vidas, ó Senhor Deus. Paizinho querido e maravilhoso, eu clamo a Ti que a gente jamais sinta saudade, Pai, das coisas que fazíamos antigamente, antes de Jesus na nossa vida. Senhor Deus, que nós possamos ter cada vez mais alegria pela nova vida, cada vez mais desejo pela Tua presença, Senhor amado, e não pelas coisas do mundo. Senhor, toma conta do nosso coração, que o Senhor esteja entronizado no centro da nossa vida e que não seja, Senhor Deus, nenhum tipo de idolatria, Senhor amado, idolatria aos bens, idolatria às finanças, idolatria à nossa inteligência, Senhor amado, que isso não nos afaste de Ti. Eu clamo, Senhor Deus, que tudo isso caia por terra e que seja o Senhor Jesus a ser honrado, glorificado, exaltado em cada atitude da nossa vida. Senhor Deus, firma os nossos pés para que possamos estar cada vez mais firmes e desejosos de Te servir, Senhor Deus. Derrama sobre a Tua igreja um amor incondicional, Senhor Deus. Que não estejamos fazendo acertos, que não estejamos colocando desculpas na nossa frente para não fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Enche-nos de coragem essa noite, de disposição, Senhor Deus, de unção, Senhor amado, porque somos o Teu povo, somos propriedade exclusiva Tua, Senhor Deus. Então usa as nossas vidas, envia-nos, ó Senhor, porque nós estamos aqui, nós temos a Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Paizinho querido, toma conta de cada vida, abençoa, Senhor Deus, aqueles, ó Senhor amado, que estão entristecidos, aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor visite agora, no poder do Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, renovando, restaurando, levantando essas vidas, para a Tua honra e Tua glória. forma, Senhor Deus, nesse final de era, uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja que saiba no que crê, uma igreja humilde, uma igreja dependente, uma igreja que, se preciso for sofrer, ó Pai, nós não vamos desistir, porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é nos encontrarmos contigo, ó Senhor Deus, na glória. Muito obrigado, Senhor Deus. A ti toda honra, todo poder e toda glória, no nome de Jesus. Louve a Deus com a tua boca. Se você concorda, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Receba, Senhor da glória. Receba, Senhor da glória. Abraça a pessoa que está do teu lado. Ora pela vida dela. Fala algo que possa tranquilizar o seu coração. Somos um corpo. Estamos aqui para servir a Deus totalmente. Muito mais de Deus, menos de nós. Aleluia. Pode voltar para o teu lugar. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana vitoriosa, sem nenhum meio termo, para servir a Jesus totalmente, corpo, alma e espírito, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Que você possa estar preenchendo teu cartão de contato. Coloca teu nome, teu pedido de oração. Se você nos visita pela primeira vez, muito obrigado, Deus abençoe tua vida. Coloca teu nome completo, endereço completo, para que a gente possa entrar em contato contigo através de correspondência. E não esqueça de colocar o teu pedido de oração, para que os intercessores da Fonte da Vida estejam orando pelas tuas necessidades. Já foram preenchidos, então, todos os folhetos de contato? Vamos recolher então os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Você segura o seu dízimo e a sua oferta na sua mão. Nós vamos orar então para que Deus abençoe a sua fidelidade. Meu Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo modo maravilhoso como essa casa tem sido sustentada por Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento te pedimos, meu Pai, a fidelidade desses irmãos, meu Pai, que vão dizimar, que vão ofertar nesse instante, Senhor Deus. Abençoa, Pai, que as Tuas bênçãos possam ser vistas, Pai, claramente nas Suas vidas, Senhor, decorrente dessa fidelidade, meu Deus. Que, Pai, acaba por permitindo, Senhor, acaba por, de um certo modo, Senhor, meu Deus, sustentando, Pai, a Tua obra aqui na terra, Senhor Deus. Sustentando as igrejas, meu Pai, nos ajudando a mantê-las, a multiplicá-las, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que Tu toca nos nossos corações, Tu toca nas nossas mentes, meu Pai, para que nós estejamos participando, Senhor, dessa obra. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos às reuniões da semana. Não vai haver? Tá. Terça-feira vai haver a reunião de mulheres que passa a ser mensal. Então vai haver a nossa reunião mensal de mulheres, às 15h30 da tarde. Quarta-feira vai haver a reunião de oração de manhã, às 9h. O culto de oração à noite também, às 20h, mas não haverá os primeiros passos. Tá? Sexta-feira vai continuar o estudo bíblico, às 8h30 da noite. Sábado, reunião de jovens e adolescentes, 7h da noite. E domingo, culto de família, normal, às 7h da noite. Amém? Deus abençoe. Presente.